pensei que tem alguma coisa que me puxa, e vou falar um pouquinho de mim, assim. A última vez eu falei sobre o efeito sombra, mas justamente porque tem muitas questões que passam pelo meu cotidiano, não só ouvindo as pessoas que passam pelo meu consultório. E, por outro lado, assim, faço leituras que insistem em dizer que nós não precisaríamos sofrer tanto. Por que nós ainda estamos pautados no sofrimento? Nós temos que sofrer para dizer assim, eu vou ser feliz, mas antes eu tenho que sofrer. Então, hoje nós temos grandes pensadores trazendo essa questão para a roda e dizendo, não, pensar que o sofrimento é inerente à nossa condição humana, mas ter que pensar que nós temos que sofrer muito para que depois nós possamos ter a felicidade, não é muito claro. Me parece que o povo, principalmente os que estão ligados ao cristianismo, a essa vertente cristã, tem muito presente isso, a culpa, o ter que sofrer. Isso tem me questionado muito, até no meu trabalho, porque as pessoas que procuram o psicólogo normalmente procuram porque há algum tipo de sofrimento. Que muitos dizem, não, mas eu vou conversar com a minha vizinha, eu resolvo sozinho. Outros já entendem que tem algumas coisas que não são tão tranquilas assim. Então, eu vou buscar lá no passado explicações que vão chegando até o Allan Kardec, para ver assim, mas afinal de contas, nós estamos andando em círculo. Hoje eu estou com um obsessor, semana que vem eu tenho outro, daqui a um mês eu continuo com o mesmo obsessor, ele continua me sacaneando, eu não consigo dar um jeito nesse obsessor. Será que é um karma? Acho que todo mundo faz essa pergunta. Poxa, mas será que Deus está me... Eu não estou conseguindo mais falar com Deus. Onde é que ele está? Então, depois de muitas leituras do Deepak Chopra, que eu admiro muito, é um autor que virá no próximo ano para Gramado para falar no Laje de Pedra sobre cura quântica. Então, assim, é uma pessoa, é um ícone que está hoje mundialmente conhecido. Bom, de fato, também repete aquilo que a nossa escritora, a Zíbia, também diz. A Zíbia também é psicografa e ela tem também mais ou menos esse pensamento. Aí eu fui fazer uma investigação e encontrei a meditação, o conceito de meditação, absorção através daquilo que está sendo vivenciado. Esse é um conceito indiano. Então, a meditação já iniciou 6.000 anos antes de Cristo. Os indianos, através de Krishna, eles têm o Bhagavad Gita, que é um livro, a Bíblia deles, foram recebendo inspirações e eles entraram profundamente nessa prática que eles passaram a chamar de meditação. Ou isso 6.000 anos antes de Cristo. E que eles também chamam de o estudo da alma. E através desse estudo da alma que vem lá da Índia, surgiu na Grécia o sino da psicologia, que é o psi. Que é como se fosse um garfo, um tridente, que é um símbolo grego que, traduzido, significa alma, o psi, alma. Bom, enfim, assim, essa cultura indiana chegou até a Grécia e Platão ficou meio deslumbrado. Ele hoje ainda é um grande filósofo, mas assim, o Platão escreve... e coloca que a meditação é uma forma de chegar à pura consciência do eu essencial e expandir para o eu universal e para ter sabedoria para guiar a vida diária. Bom, aí entrou um outro ator importante, que é Buda. Buda também entrou profundamente na meditação. E também, assim, a primeira frase, a grande frase de Buda foi compreender que a raiz do sofrimento humano é a ignorância. E por aí a gente vem vindo. Então, assim, onde é que foi parar isso? Bom, o primeiro formato que é colocado aqui seria, assim, uma forma de integrar a natureza, o corpo com a mente, o verdadeiro eu. E que ele constatou que essa separação gera sofrimento. Então ele encontrou um caminho para aliviar esse tipo de sofrimento que ele chama de fragmentação interior entre o corpo físico, os pensamentos, os sentimentos e o eu superior. Então, através da meditação, ele encontrou um caminho para controlar o corpo físico, as emoções e os pensamentos. E eu entendo como uma questão importante, e talvez por isso, na época em que o Allan Kardec olhou para as questões de espiritualidade, ele trouxe todas essas questões que envolvem os nossos pensamentos, mas que estão também lá no Evangelho, o nosso corpo. A Bíblia diz, o Evangelho diz, teu corpo é templo do Espírito. Teu Espírito está dentro do teu corpo, mas como chegar nele? Então, a meditação é um caminho para o centro, para o eu superior. Eu estou andando rápido, assim, eu sei que é difícil, mas eu quero chegar em algumas questões que são vitais para mim, que me parece assim, bom, o nosso mundo hoje, o mundo moderno, passou por um momento fantástico. Eu até fui ver agora a época em que Allan Kardec sistematizou todas essas informações sobre força da mente, mediunidade, manifestações metafísicas, parapsicológicas, juntou algumas informações que vinham dos Estados Unidos, outras que vinham do Oriente, e outras tantas que faziam parte do mundo das mulheres da Idade Média. Bom, mas enfim, assim, este caminho é um caminho que nos leva a termos uma observação das distorções do nosso mundo emocional, da nossa percepção, dos nossos pensamentos, e nos convida para chegarmos ao silêncio. Então, Allan Kardec teve um momento interessante, e eu fui ver através das outras leituras, bom, como é que era a Europa, a França, na época em que Allan Kardec sistematizou tudo isso aqui. É importante ter presente, assim, que o Allan Kardec foi um dos estudantes da Sorbonne, e eles iam tomar café na França, junto com alguns ícones que hoje são ícones para nós aqui no Ocidente. Imagine que eles faziam umas rodas de conversa junto com o Descartes, que era o filósofo que disse, bom, penso, logo existo, e ele fragmentou todo o conhecimento, e todo o mundo científico que nós temos hoje. A Simone de Beauvoir, junto com outras mulheres, tipo a Virginia Woolf, discutiu o feminismo, marxismo. Nós tínhamos o Sigmund Freud pensando a psicanálise, como fazer o controle dessa mente. E nós tínhamos dois personagens aqui que são importantes, que é o Inácio de Loyola, que começou a ter uma discussão política com o Martin Lutero, e eles decidiram fazer uma guerra entre eles dois. Então o Lutero disse, eu vou fazer uma outra religião. E o Inácio de Loyola disse assim, tá, tu pode fazer outra religião, eu vou fazer uma campanha imensa, vou fazer um exército de defensores da Igreja Católica e todos vão seguir o Papa. E vamos ver quem é o mais forte. E nesse contexto de quem buscava fazer essa releitura da espiritualidade da Bíblia, estava também o nosso Allan Kardec. Então, imagine que a roda do café era fantástica. Então, no meio desse contexto todo, que hoje nós temos aqui grandes personagens da nossa história, nós temos Allan Kardec, que fala sobre a mediunidade, sobre o espiritismo, sobre a reencarnação, que já era uma... já eram e continuam sendo princípios de todas as religiões orientais. Então não é nenhuma novidade para Allan Kardec dizer que existe a reencarnação. Bem, quando nós chegamos na Igreja Católica, então, e como nós chegamos no cristianismo e como isso chega até nós hoje, então é importante colocar que junto com esses personagens que são ícones, existiram também roteiros de espiritualidade. Então, Inácio de Loyola também tem um tratado de espiritualidade, de mística, onde ele dá o caminho para a meditação e um pouco mais, da contemplação. Aí entra outros personagens, São Francisco de Assis. Nós temos muitos fundadores de religiões, Santo Agostinho. Nós temos todos esses personagens católicos que também dão caminhos de espiritualidade. Mas nós estamos hoje aqui, dentro de um centro espírita, com este olhar ampliado, pensando que este caminho é um caminho que chegou até nós, que passou por Platão, que influenciou todo o cristianismo, que influenciou os grandes pensadores, e que está hoje aqui até nós. E esse conhecimento tem 6 mil anos. Ou muito mais, 8 mil anos. E esse conhecimento que hoje é buscado através de místicos, hoje tem o pragmatismo religioso, está em todo lugar, com mais de 200 religiões, com influências de todo tipo, da magia, do ocultismo, das yogas, do canto dos mantras, dos Hare Krishnas, das meditações dinâmicas do Osho. Até que em Flores da Cunha tinha um grupo que fazia as meditações dinâmicas do Osho. E nós temos práticas de técnicas de pesquisa intuitiva com a reencarnação e as contemplações que são do cristianismo. Então, diante disso, o convite é que todos nós nos coloquemos de fato diante dessa realidade que é o nosso corpo. Porque hoje nós pensamos que diante da correria do dia a dia, diante das milhares de informações que nós temos através dos meios de comunicação, da mídia, do trabalho, daquilo que nos é demandado diariamente, de fato fica muito difícil pensar que o nosso corpo pode ser acessado em todos os níveis. E quais são esses níveis? Esses níveis que são colocados por múltiplos autores é o que nós podemos chamar de corpo mental, corpo emocional, o duplo etérico, o eu superior. São corpos, são camadas que são acessadas pela apometria através de uma equipe que busca acessar o que está registrado nessas camadas que são, que fazem o conjunto do nosso campo energético e mental. Então, a minha surpresa é que através dessas leituras nós temos um caminho para fazermos este acesso tranquilo, magnífico, através de um estado de relaxamento um pouco mais profundo e de uma visualização de luz. Nós temos 10 minutos. Eu gostaria de propor uma rápida experiência onde cada um agora aqui pode fechar os olhos agora, se soltar, procure relaxar, respirar pela boca 3 vezes e soltar o ar profundamente. Solta o ar profundamente. Faça isso 3 vezes. Esse é o primeiro momento, é soltar o corpo e sentir que o ar entra e sai e que este ar está oxigenando todo o nosso interior. Agora imagine que este ar pode ter uma cor. Inspire neste ar com uma cor. Vamos imaginar cores claras, o branco, o azul, o verde, o lilás, o amarelo, o rosa. Inspire profundamente e vão sentindo que este ar vai entrando e oxigenando cada célula com esta cor. Agora vamos imaginar, usar a nossa imaginação para sentir que uma luz entra pelo topo da nossa cabeça, que é o coronário. Essa luz, que vocês podem imaginar que é uma luz que já entrou pelo ar e que pode estar fazendo uma interação com o meio, com uma energia que vem do sol. E essa luz vai entrar dentro de nós. Vamos trabalhar só até... Vamos pensar que essa luz entra e vai passando lentamente, como se ela fosse um líquido dentro da nossa cabeça. E agora vocês vão soprar o nariz. Imagine que essa cor que entrou, ela pode sair como um raio pelo nariz. Todo mundo vai soprar agora. Podem abrir os olhos. Levante o braço. Quem conseguiu fazer um pouco isso? Levante o braço. Ah, tá muito bom. Excelente. Olha só. Nós podemos imaginar a cura de um problema físico através de uma energia que entra pelo coronário, que vem, que vai nos curando o olho, que sai e que ela traz para fora, ou pelo nariz, ou pelas orelhas, ou pela boca, ou por onde vocês quiserem, aquilo que está representando essa disfunção orgânica. E eu penso que a meditação pode ser um momento de cura profunda, de mágoas, de sombras, de ressentimentos. É um momento em que nós vamos encontrar não só os nossos pensamentos que olham para o passado, ou que vão pensar assim, bom, amanhã o que eu vou fazer? É o meu pensamento indo para o passado. Ai, fiz tal coisa. Tá, e amanhã eu vou fazer o quê? É o nosso pensamento que vai divagando. O nosso sentimento de tristeza é um sentimento. Mas o eu superior vai além do sentimento, além do pensamento. E vamos chegar numa palavra que é o silêncio interior. Essa é a grande meta. Chegarmos no silêncio interior. Este é o caminho para encontrarmos Deus. Agora pode ser um caminho distante, uma possibilidade distante. Mas eu vejo assim, quem pode dedicar 15 minutos por dia visualizando cores, energia, uma luz que vem do mar, aonde vocês queiram estar, envolvendo alguém numa cor azul, podendo eliminar outras cores, movimentar cores, energias, visualizar pessoas, vai estar tendo uma experiência incrível de contato com o divino. Eu vou continuar fazendo as minhas grandes leituras, porque eu vejo que esse é um caminho que vai além da medicina tradicional, e que nós talvez agora não temos contato porque a nossa correria é muito grande. Não faz parte da nossa cultura buscar esse encontro profundo. Mas eu vejo que a casa espírita é um lugar adequado para nós pensarmos sobre isso. Para nós irmos além do nosso sofrimento físico e pensar que enquanto meditamos, nós tornamos flexível o nosso modo de pensar a vida. E agora sim, me parece cômico, mas eu li esses dias de um poeta desses que escrevem para pôr nos ônibus de Porto Alegre, dizendo que o nosso cérebro não poderia ser uma massa cinzenta, mas que ele pode ser multicolorido, para pensarmos a vida de outras formas, com outros formatos, com outros movimentos de energia. E sem dúvida, sim, essa é uma experiência que com certeza o Mick pode complementar, mas que nós estaremos em contato com nossas experiências, até de vidas passadas, fazendo resgates profundos de nós mesmos, nos fortalecendo, encontrando dentro de nós aquilo que é a nossa força maior. E é isso, então, muita paz a todos e vamos nos permitir trilhar um pouco este caminho que nos leva para o nosso eu mais profundo.